alto dos montes, de onde correm os rios que te enchem o olhar. Trago na mão dois destinos, uma cruz e um amigo, um pedaço de luar. Esta noite será eterna, uma chama que liberta o dia. Toda num segundo, o céu agora é lá.